fique ficando ligado com muita emoção. Essa é a sua emissora que traz alegria ao seu coração. Vamos todos, minha gente, sempre unidos, trabalhar. A emissora da Fundação tem a missão de ensinar. Prezado Rádio Ouvinte, com este prefixo musical, a emissora da Rádio Fundação ID e Ensinaí inicia as suas atividades radiofônicas para o dia de hoje, quinta-feira, 29 de março, ano 1990. Os nossos transmissores ficam instalados na imagem da BR-101. O nosso estúdio central fica localizado à Praça Rui Barbosa. O nosso telefone é o 246-1043. A você, prezado amigo rádio ouvinte, um bom dia. Seja você bom ouvinte, ficando ligado com muita emoção. Essa é a sua emissora que traz alegria ao seu coração. ZYH467, Rádio Fundação ID, em Sinaí, São Gonçalo dos Campos, Bahia, Brasil. Operando com 10 kW de potência, falando para toda a Bahia. 5 horas 32 minutos. Aqui nós estaremos começando a nossa programação religiosa. Alegrias, fadigas,